Solo Tower 2, Elsa Mike, Echo 3 Bravo, informo, certo, diz o ponto aí, mais também. Muito obrigado, e um bom dia. Obrigado, Bravo. Obrigado, bom dia. Informadora, bom dia, é o TAM 3201, está ciente da informação a TIS Golf, cruzando 231 para 160. Doutora, Chanel 6251, remota 12, feedback acionamento. Primeiro, chamei táxi 6251. Chamarei táxi 6251. Salvador, bom dia, TAM 3201. Santa aí, 201 ação em identificação. Chegada confidência para 2000 pés, ajuste de altímetro 013. Ok, 2000 ajustado 1013, chamará estabilizado final, pista 10 X-Ray, 3201. Tanto táxi Oceania 6251 no POB 85, 4 horas de autonomia, alternado Galeão. Táxi aprovado, Fátio, Índia e Alfa, deu ponto para pistola 0, ajuste padrão. Chame pronto para decolagem, ponto para pistola 0, é 6251. Táxi 6251, Pátio Índia Alfa, ponto de espera, chamará novamente quando pronto, Oceania 6251. Salvador, muito bom dia, 5717. Bom dia, Web 5717, Galeão, pra você. 5717, para a cópia. 5717, observe a informação do ATIS, aguarde um minuto para sua cópia 5717, tem 340 aprovado. A gente está aguardando sua cópia, tem como adiantar a saída, senhor? Saída da El, Leda, Bridge, muito provavelmente, só que eu vou ter que recolher com controle, bem? Gente, ok. Espera. Espera. Bom dia, 6749 para Guarulhos, informe da check informação da TIS. Aguarde cópia número 2, senhor. Provável subida Arbor Elefa Sagaz. Guardando, quem tem informação até, eu poderia confirmar ainda? Provavelmente Arbor Elefa Sagaz. Arbor Elefa Sagaz, obrigado. Sim, final é essa, foi. Levando, dona, outra 3201. Salvador, hoje é 6251, próximo ponto de espera está pronto. Oxa 6251, autorizado Linhares decolar, pistão 0, vento de 1,00 graus, 05 nós. Além decola, Oxa 6251. Pronto, cópia. 5717, autorizado Galeão, nível de voo 340, decola a pista no zero, curva direita, subida da El até a posição Leda, após direto posição Bridge, interceptando o Upper Zulu 1-0, seguindo conforme rota apresentada no plano de voo. Controle 1 no 9.35, transponder 5504-5717. Gente, autorizado 340 para o Galeão, decola da pista 10 com curva direita, saída da El Leda, após direto bridge e Upper Zulu 1-0 conforme o plano. 1-1-9-3-5 controle 5504 no transponder, vai abrir 5717. Correto, 5717, plantão 2, chame pronto para o posicionamento, senhor. O portão 2 vai chamar quando pronto para o posto de funcionamento objeto 7-7. 6251 iniciando. 7. Do final, descendo a 1700, 3201. Sim, está visual parado? Afirmativo, senhor, visual. Ok. Isso, estou autorizado a chamar a torre, completar final, chamar a torre na frequência 118, decimal 62, no pouso. Salvador, muito bom dia, Xané 6251, cruzando 1800 pés, Nadael, líder. Xané 6251, contato radar, submantenho 360, Nadael. Salve, mantém 360, Xané 6251. Arbor até a posição Elefa, após posição Sagaz. Na Ator Zulu 21 até a posição Trivi, após direto Poços. Controle Salvador opera em 119.35, transponder 5501, objeto 6749. Tenente motorizado Guarulhos 340, decola da 10 com a direita, perfil da Arbor, Elefa, após Elefa Sagaz, uniforme do Lula 21, trilha e posse. 1935, controle Salvador, 5501, transponder objeto 6749, portão 1. Correto, senhor. Controle somente 1935, ok? No portão 11, chame posicionamento 6749. Positivo, 1935, portão chamarado, 6749. Sou em Salvador, 3201, onde a serra baixada travada. Visual, pista 10. 3201, bom dia, tráfego avistado, ajuste padrão, pouso autorizado, senhor. Pista no 0, vento 1, 00, 059. Ok, livre pouso, pista 10, 3201. Oi, bom dia, objetivo 5898, informação Golf, portão número 5 para Confins, nível 340. Fé 6898 para Confins, aguarde aproximadamente 2 minutos para Copa, ok? Seria a saída prevista? A subida da Elway da Bridge. Sim, a gente não aguarda, grato. Salvador, bom dia, o Azul 4177, ciente da Golf para Vitória no 380. Ciente 4177, informação hotel 4380, será coordenado, número 2 para Copa, senhor Guardi. Está na escuta. Proton 3201. 3201, situação foi o 57, autorizado Alfa e Juliette, portão 04. Alfa e Juliette, no portão 04, tá, 3201. Objeto 5898, pronto para cópia? Pronto, cópia, 5898. Web 5898 autorizado para Sierra Bravo, Charlie Foxtrot, nível de voo 340 via Upper Zulu 16. Decola da pista 10, primeira curva à direita, subida da El até a posição Leda, após direto posição Bridge, controle 19 decimal 35, transponder 5506, Webjet 5898. Cente 5898 autorizado, confins nível 340, Upper Zulu 16, decolagem da 10, primeira curva direita, saída da El, Leda, direto Bridge, transponder 5506, controle 19.35. Perdão, 5898, transponder será o 5506, senhor. Eu bati, 5506. Correto, chame funcionamento 5898, confirme, portão 8. Negativo, portão número 05. 05, senhor. Para o posicionamento na remota, parte 3, azul 4177. 3 autorizado, pushback acionamento 4177. Chame pronto para cópia. Pronto cópia, chame. Pronto para cópia, azul 4177. 4177 autorizado, Sierra Bravo, Vitor Tango, nível de voo 380, Upper Whisky 50. Decola pista no zero, curva à direita, subida da El até a posição Leda, após direto posição Eudes. Controle 199 decimal 35, transponder 5475, azul 4177. Está autorizado então vitória no 380 pela Perueste 50, decola da 10 com curva direita, saída da Euleda, da pós eu preciso da próxima posição, controle 1935, transponder 5475, azul 4177. 5475, cotejamento correto, senhor. Somente após Leda, direto à posição Wildes, na Upper Whisky 50. Chame pronto para o táxi, 4177. Após Leda, Wildes, então. 4177, obrigado. Táxi azul 4177 com 105 a bordo. 3 horas e 46 de autonomia, alterna com fim. Azul 177, 3, ingresso parte principal após Índia e Alfa. Até o ponto de espera, pistão 0, ajuste padrão. Chame pronto para decolar de ponto de espera, pistão 0, azul 4177. Parte 3, parte principal, Índia Alfa, ponto de espera 11835. No ponto de espera, mantenha essa frequência, senhor. Chama pronto para decolagem. De. Decacionamento 6749.11. Deixa eu me taxar no 11 6749. Chamar a taxa.